Está passando Paripe, curve à esquerda, voe para o rádio farol Simbra para aproximação, câmbio. Nascente, esquerda, de Simbra, 3859. Web 5826, vetoração. Esquerda, proa 020, limite localizador, câmbio. Esquerda 020, limitado pelo lote, aqui é 826. Trip 5217 para o localizador. Esquerda, proa 130, câmbio. Esquerda 130 para o localizador, 5217. Web 5826, com a bela ilha de Itaparica à frente, desça para 2000 pés, câmbio. Descendo para 2000, aqui é 5826, está bonita mesmo. Tan 3859, está 3 milhas para o externo, em aproximação para pouso. Já que o trem chame a torre, 1186, câmbio. 36 agora com a torre, obrigado pelo bom serviço, senhor, bom trabalho. Boa! Controle Salvador, TAN 3179, decolado da EL. TAN 3179, controle Salvador. Está em contato o radar. Câmbio. Afirmo, 3179. Web 5826, para o localizador, direita, proa 0820. Câmbio. 0820 para o lote, web 8826. 0910, TAN 3859. O 5217 está agora a 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, em aproximação para pouso. Reduza, chegue o trem. Chame a torre. 1186, câmbio. Obrigado, senhor. Bom dia. Eu, cordial. Salvador, muito bom dia, Gol 923, informação até autorização, Guarulhos. Gol 1923. 923, Guarulhos, aprovado o 360, só um minuto, prepara dela. 362 Uno Uno, tá no 02 para o pushback acionamento. Aprovado, Simtec. Forte, alinhado e pronto, cabeceira 17. No 02 para o pushback acionamento. Aprovado, Xené, Simtec. Adaptaca. Passou Simbra, baixou para você, com 217. 5217, continua a aproximação, aguarda a pista livre. De comunicações, câmbio. Completar aguardando, o ETEC, 825. Voltando, 3859. 30, 1219. 219, boa. Salvo Salvador, bom dia. O 3859 ingressando na Alfa. Alfa, Juliette, remoto até o portão 09. Alfa, Juliette para o portão 9, tá? 3859. 1923 para a cópia. Afirmo. Guarulhos 360, rota ao plano, bridge, episódio no meio, conforme, Bravo Hotel Zulu, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, lei da pós-leida, voa bridge, antecepta aerovia, é o episódio no meio. 5167 transponder, controle 120.8. Chame Recife, 12685, câmbio. 12685, muitíssimo grato e uma boa tarde, câmbio. Boa. Demora. O azul 4299, cópia. Azul 4299, na escuta do solo. Siga, céu, tá pronto pra cópia. Ok, como coordenado solicitado 300, aprovado Campinas, rota conforme plano, bridge, apesulou no meio, Bravo Hotel Zulu. Decolo no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida Porsche, Leida voa bridge, ao intercepta o eixo da aerovia, e apesulou no meio, segue conforme. 5171 no transponder, controle 120.8. Está autorizado então Campinas, nível de voo 300, conforme solicitado. Decola da 10, curva direita, saída da El, após Leida, após bridge, intercepta a aerovia, apesulou 16. Transponder 5171, controle 20.8, azul 4299. Correto, 5171. Sente azul 4299. Do 5, temos uma secundária disponível. 12545, boa viagem. Opa, muitíssimo grato, 12685, alternativa 12545. Muito grato, bom dia, bom trabalho. Boa. Após o Airbus estacionar no 9, o trip. Afirmativo, tá? Vai passar, vai estacionar e inicia o trip 5345. Nossa, obrigado, pai. 5826, cheque o trem, pouso autorizado, nosso 50 graus, 10 nós. Baixar, travar e possível pouso, ok? Quanto é? Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, meu cordial, este é o controle, Salvador. Cordial, Leito. Na coral, filhão. Positivo, suba para 060 direto, Ilhéu, contato radar, Oscar Papagolf. Está autorizado? Pode taxiar lentamente, mantendo a Juliette. Gente, taxiando, manterá antes da Juliette, 5217. Para o táxi, o Xené 62 Uno, Uno, está com 108 a bordo, alterna com fins, 4 horas. Fim de Alfa, até o ponto de espera da 10, 18.1 ponto de espera, 1020 no ajuste, bom voo. Ponto de espera, 1020, 6200. 62 e Uno. Dia. Boa! Alô? Hotel Oscar Zulu, confirmando parte de conta? só um minuto para a cópia. É, a intenção de decolar já com a proa. Com a proa noroeste ou vai via litoral? Ok, só um minuto. Zulu, uma questão, o hotel Oscar Zulu, cópia. Zulu Lençóis, mil pés, aprovado, decolando com proa noroeste, coordenação com a Torre Salvador, 5165 transponder, controle em 20.8. Cópia B. Chame a torre agora para acionamento da decolagem, para que der 1020 ajuste, bom voo. Qual Salvador, a botina FX, 2 meses, 2 anos, informação, hotel. Rede Passaredo, só um minuto, prepare a subida arbó. Arbó. Qual Salvador, FX, 2 meses. Bem-vindo, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 2 meses, agora. Livre. Meia autonomia 0307 com visa alterna táxi. É, táxi aprovado, trip 5345 via parte principal, India e Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera 208.6, 1020 no ajuste. Podia só repetir o alternado? 1020 India Alfa, ponto de espera 18.6 alternado, é com FIS com 0307. Copiado, FIS, tem um bom voo. Exato. 352 no céu, após tráfego da companhia, livrar o eixo de táxi, ingresso a Juliette, remota 12. Gente, após o embreagem da companhia, para o 12, o 352 no 7. LG 5826 vai seguir táxi via Juliette até o portão de número 02. Juliette, vai pro 02, vai ser 8.2. Passarei 2223, para a cópia. Prossiga. Turizado 260, para conquista. Decola pista no zero, com curva pela direita no perfil da Arpó, subida Arpó, após direto conquista. 5162, transponder, controle 120.8. Passarei 2223, para turizado conquista. Confere, remota 14, chama quanto ponto posicionar. Saulo, Xané 6235, autorização Brasília, consciente do hotel. Cliente Brasília, 320 aprovado, minuto cópia, subida a mão. Mike Eco Delta, chame a torre. A frequência 1186. Câmbio. Meia 211 aos 38, 120, 18, boa viagem. Cinco, três, quatro, cinco, alinhar e manter. Ali mantém, 5345. Eco Delta da presente direto para a final da 17, reporte baixado e travado. Vai reportar na final da 17, aqui Eco Delta. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Adeniza, depois Puído, rota do plano, 5404 transponder, turno 20, decimal 8, controle de saída, pro Chané 6225, gate 1. Só complementando curva esquerda, foi a colagem, chama quando o plano puxa a chamar. Chamará, 6225. População término do abastecimento. Passa Salida 2223, solicitar o posicionamento remoto do 4. A TR da Trip, ele está chamando aí na posição remota, após o mesmo entrar livre, chama o táxi. Confira a mensagem, senhor. O ATR da Trip agora estacionando à sua esquerda, após o ATR finalizar, está livre, o passarinho está no táxi. Gente, após o ATR, está livre o posicionamento. A gente mantenha o 5345. Decolagem autorizada, 1430, Delta tem livre pouso, pista 97, 1950 graus, 12 nós. Paulo, muito bom dia, chama 312. Me chamou? Confirmar, por favor, a saída para os equipos do Oceania 632. Afirmativo, é PUCA. É da PUCA, obrigado. Eco Delta confirmando livre pouso, cabeceira 97, 1950 graus, 12 nós. Eco Delta, livre pouso 97, Delta. Trip 5345, controle Salvador. Contato radar. Câmbio. Eficiente, o 5345, referência, solicito se possível da El. Autorizado, câmbio. Muito grato, 5345, câmbio. Passarido 2223 para o TAC, POB 42, estacionamento 3050, Alqueda Salvador. Sagra aprovado, teu ponto de espera em de alfa, teu ponto de espera 1-0, no ponto de espera 2, 3.6, 1020, ajuste, bom voo. Vem de alfa, teu ponto de espera da 1-0, 1020. E no pátio do Graé, aciona o chame-táxi, hotel Vasco do Lu. Eco Delta, aos 43, frequência livre, direita, pátio 4. Oceano 62, 1-1, chame Recife, 1-2-5, 1. Recife, 1-2-5, 1, Oceano 62, 1-1, câmbio. Salvador, passarinho 2223, está pronto no ponto que será na terceira unidade. 2223, alinhar e decolar, 1950 graus, 12 nós. Livre decolagem, passarinho 2223. Chame para ingresso pista 97, Oscar, Hotel Oscar Zulu. Autorizado, comprou Nordeste, 1950 graus, 12 nós. Fora do céu, fala da Oscar Zulu. Visual, mantenha plano Nordeste, chame controle, 1208, hotel Oscar Zulu. Nordeste, 1208, chama na alta Oscar Zulu. Aos 47, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, passarinho 2223. É o Papatango, hotel Oscar Zulu. Papatango, hotel Oscar Zulu, controle Salvador, câmbio. Bom dia, senhor, decolado de Salvador, intenções Chapada, Lençóis, a manter mil pés. Meu cordial. Direto para Lençóis, informe estimado para pouso. Estimado para pouso em Lençóis em 2 horas. Ok, 1147 mais 2 horas. Câmbio. Auditivo, isso mesmo, senhor. Controle de Salvador, passarido 2223. Passarido 2223, controle Salvador. Contato radar. Câmbio. Tente passarinho 2223. O hotel Oscar Zulu informe livrando a zona de controle. Só para livrando a zona de controle, hotel Oscar Zulu. Trip 5345. Chame Recife. 1251. Recife 1251, câmbio, bom dia. Boa. Autorizado para estacionamento, azul 4299. Salvador, bom dia, economia 05, com hotel. Minha 05 Galeão, só muito top, prepara subida Israel para Galeão. Israel para o Galeão, antes de para a autorização, minha 05, obrigado. Salvador, OTAN 3304. 3304, centro para Brasília, número 2, Copa, prepare a Arbó. Confirme. 380 já aprovado, só um minuto, número 2, prepare a subida Arbó. Arbó. Topapá. Voe para Mari, chega da Mari, pistão 1-0. Ajuste do altímetro. 1-0-2-0. Câmbio. Meu Inter, Tango Charlie. 1-0-2-0. Bom, para a cópia. Só um minuto, para a cópia. 350 já aprovado. É, 3-2. Nível de voo 070, devido tráfego em sentido contrário. Câmbio. Câmbio, 070, a senhora identificação, Vitor Hotel. Opa. Uma direita, um perfil da Euleida, pode levar a bridge, nota 70 via. 5406 transponder, controle 120.8. Dali autorizado, 360, via Pesulo 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leta, Bridge. O código 5406, 1208, controle. Podia ser repetir o transponder, ou qual é o nível, por favor? 360. Correto, 5 para o posicionamento. Camaral, 105. Para o táxi do 923, estamos com 191 de POP, 4 horas mais 5 minutos, ao Fernando Galeão. Direto conquista autorizado. Câmbio. Direto conquista, grato, passarei do 2223. Controle, bom dia, Oceano 6311 com a Hotel. Oceano 311, controle Salvador, 60 milhas a nordeste, ajuste 1020, direto Duna, 4000 para o ILS, câmbio. Vai voar Duna para 4000 com 1020 na 2, puta. 317, decola no 0, curva direita, subida Arbo, Elefa, após 0 via. 5411 no transponder, controle 120.8. Utilizado 380 para Brasília, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa. 5411 é o transponder, 208 é o controle. Portão 4544 para o posicionado. Chamará. O 6312, cópia. 6312, cópia. Salvador Recife, atorval 350, rota 358, decola no 0, curva esquerda, subida Pul, Cajamo, transição Caju, 5405 transponder, controle 120.8. 350, subida no 0, curva esquerda, Cajamo, Caju, 5405 transponder, 108, controle. Chega quando o Proton 10 para o que estacionar. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 923, ponte para dar 1-0. No 923, alinhar e decolar, 1-5-0 graus, 12 nós. Alinha e decola 1-0, gol no 923. Para Guarulhos, ponto para a cópia. Sim, só um minuto, prepara da El, 320 já aprovado. São Salvador, azul 4299 para o táxi, com 445 de autonomia, POB de 78, Alterna Ribeirão. Aprovado o táxi via Indy Alpha até o ponto de espera 1-0, ponto de espera 2-3-8.6, ajuste 1-0, 2-0, bom voo. Recentemente, bate 1 no Indy Alpha, ponto de espera da 1-0-3-8-6, 1024-2-9-9, bom dia. Meu passarelo 2-2-2-3.